O nosso tema de hoje é controle mental. E para a gente iniciar, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, em que ele pede: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Se a gente observar a pergunta que ele faz, a gente já tem algumas informações. Ela é bem ampla. Ele pergunta qual o meio prático, qual a forma eficiente, eficaz que nós temos de nos tornarmos melhor nessa vida, irmos para frente, evoluirmos, e de resistir à atração do mal. Por que que o mal nos atrai? Nós precisamos resistir, né? Eu acredito que o mal nos atrai porque nós gostamos dele ainda, dessa forma que se apresenta. Porque o mal é amplo, a gente pode falar muito sobre ele, o que é mal. Mas, como nós ainda praticamos o mal, ele é parte ainda das nossas atividades, das nossas condutas, dos nossos pensamentos. Então, nós temos que aprender a resistir a essa tendência que brota em nós, essa vontade. Repetindo a pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é simples e milenar, que já foi dito há muito tempo. Conhece-te a ti mesmo. Eles apenas transferiram a resposta. Conhece-te a ti mesmo. É a única forma que nós temos de melhorarmos e resistirmos, caminharmos em frente. Não tem outro jeito. Conhecer a nós mesmos. Nós todos temos conflitos internos. Nós achamos que os maiores conflitos da nossa vida são as doenças, a perda de pessoas, a falta de dinheiro, a perda de emprego. Essas coisas nos abalam, nos desestruturam, e nós achamos que são as principais e as piores coisas que acontecem na nossa vida. Porém, os conflitos internos são os que determinam muitos desses conflitos que acabam sendo analisados por nós de outra forma. E esses conflitos internos, à medida que nós vamos vivendo, eles continuam existindo, porque o choque entre a vida material e a necessidade do espírito é que faz com que os conflitos aconteçam. Nós estamos sempre questionando, nós estamos nos debatendo com as questões da nossa vida. O problema é que esses conflitos surgem e nós tentamos resolver eles de forma externa. Nós buscamos através ou do consumo, ou a prática mais comum, nós nos ocupamos da vida dos outros ao invés de nos ocupar com a nossa. Então nós desfocamos a nossa real necessidade e nós não olhamos. Só que o que que acontece com isso? Muitas vezes nos traz uma certa calma desse conflito. Uma certa calma. Porque no momento em que nós voltamos, ou aquilo passa, que é muito rápido, nós nos deparamos de novo com aquela situação. E quando nós vamos ignorando essa situação, elas não se resolvem. Elas permanecem guardadas até o ponto em que elas se tornam insustentáveis. Aí aparecem aquelas situações que nós achamos que são as maiores, porque elas são provocadas pela forma como nós nos relacionamos com o mundo. Se tornam insustentáveis, cada vez mais fortes. Cada vez até mais violentas. Muitas coisas acontecem e a gente às vezes não olha só o problema, mas não consegue ver da onde surgiu. Então nós ignoramos a origem dos nossos problemas. Todo conflito, ele gera insegurança. E essa insegurança se manifesta então de diversas formas na nossa vida. O homem é a sua mente. Nós somos o que pensamos. A nossa essência é o que nós cultivamos mentalmente e nós tornamos prático. E é isso que nos impulsiona. Então, é fácil da gente perceber, né? Muitas vezes a gente questiona que as coisas não estão dando certo, que as portas se fecham, que as situações, enfim, negativas, sob o nosso ponto de vista, estão acontecendo. Mas, dentro de uma perspectiva, o que acontece dentro da nossa, do nosso campo mental durante o nosso dia? O que nós estamos nos ocupando mentalmente? Será que nós estamos numa sintonia boa ou numa sintonia, às vezes, negativa? Ele fala, né, da atração do mal. Será que nós estamos pensando em coisas que são boas, nos trazem um retorno bom? Nós estamos gerando uma energia boa ou não? Porque ele fala na própria pergunta, em cultivar o que nós estamos cultivando, seja aí mesmo mental, é uma forma de a gente pensar. O ser consciente ou estar consciente significa analisar-se, aceitar-se e aprimorar-se sem cessar. Nós falamos, e hoje a psicologia fala muito mais sobre isso, já tem um amplo conhecimento sobre essa área, que é as estruturas mentais, a questão consciente, inconsciente, subconsciente, e nós percebemos que é muito grande ainda o nosso inconsciente, aquilo que nós temos guardado, porém não acessamos de forma consciente, desconhecemos, não nos conhecemos. Mas de que forma que nós temos que fazer com que isso venha à tona, saia do inconsciente e passe para o consciente? Nós temos que nos conhecer. Existem exercícios que nos auxiliam nesse sentido. Significa, como tem uma frase aqui, ó: negar o autoconhecimento é permanecer perdido no escuro de si mesmo, porque é um escuro. Se nós não nos conhecemos, aquilo para nós é um escuro total, é o desconhecido. O problema é que, mesmo sendo desconhecido por nós conscientemente, aquilo pulsa e aquilo determina muitas situações do nosso dia a dia. Muitas coisas que nós fazemos, muitos pensamentos que surgem e nós não sabemos de onde vem. Vem do nosso interior, desse nosso eu desconhecido. É por isso que eles dizem há tanto tempo: conhece-te a ti mesmo. Eles eram talvez mais inteligentes do que nós hoje, porque nós passamos tanto tempo e ainda continuamos caindo dentro das mesmas armadilhas, usando cada vez mais a questão do externo. E o próprio Espiritismo, ele nos traz um conhecimento da vida além dos limites materiais. O Espiritismo, ele nos revelou que a vida, ela é muito mais do que essa questão corpórea e temporária. Esse conhecimento faz com que nós tenhamos uma ideia maior sobre nós mesmos, uma responsabilidade maior sobre nós mesmos. Nós temos, além dessa vida, a perspectiva de uma continuidade provada. E além dessa continuidade, nós percebemos que hoje nós somos um reflexo do que fizemos. Isso amplia a nossa ideia sobre nós mesmos. É uma grande oportunidade. E por fim, o amadurecimento psicológico, que é o que se fala, ele acontece através das experiências vividas, de viver dentro daquele processo de analisar, aceitar e continuar aprimorando, ressignificando e observando tudo o que está acontecendo dentro da nossa vida, não fechando, não simplesmente, muitas vezes, se revoltando com as coisas que acontecem, mas analisando e compreendendo. Amadurecimento psicológico através das experiências vividas libera então a consciência do ser. O título é Controle Mental. E a gente sempre fala muito que as questões mentais, elas são talvez as primeiras. As coisas se estruturam de forma mental. E através disso a gente tem provas de que quando nós nos lembramos de uma situação, ou até quando não são lembranças, quando nós criamos mentalmente algumas situações, nós sentimos isso em termos de emoções. Nós revivemos uma emoção ou desenvolvemos uma emoção, às vezes positiva, às vezes negativa. Nós sentimos isso fisicamente. Então a questão mental, ela interfere. A partir daí, muitas atitudes nossas vêm também dessa continuidade que nós damos. Então é ali que está o início de tudo, onde nós temos que observar e trabalhar. Muitas vezes, nessa observação, questionar o porquê. Por que que nós estamos pensando nisso? Será que é o que nós queremos? Ou foi uma ideia que nós estamos simplesmente dando vazão a ela, sem nenhuma responsabilidade? O controle passa por isso, disciplina. Porque em qualquer atividade humana, até nessa, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos estar no comando do que nós estamos fazendo, com responsabilidade, com direcionamento, querendo saber aonde nós vamos, para aí então nos aplicarmos os métodos, abrir o caminho que nós queremos. É por aí que passa o controle mental.